difícil de esquecer. Quando fica a cicatriz, fica difícil de esquecer. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar o que lhe aconteceu. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar e nunca mais esquecer. Fica bem desenhado só pra ser bem lembrado. Risco do erro mal visto, mal quisto e mal olhado. Quem vê vira logo a vista para o outro lado. Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não precisa esconder. Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não vou mais esquecer. Seja como for, eu me lembrarei. Seja onde for, não esquecerei. Quando fica a cicatriz, fica difícil de esquecer. Quando fica a cicatriz, fica difícil de esquecer. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar o que lhe aconteceu. Visível marca de um riscado inesperado pra lembrar e nunca mais esquecer. Fica bem desenhado só pra ser bem lembrado. Risco do erro mal visto, mal quisto e mal olhado. Não é só um sinal de quem passou por maus bocados. Me traz uma boa lembrança, não preciso esconder. Mas essa daqui me traz uma boa lembrança, não vou mais esquecer. Seja como for, eu me lembrarei. Seja onde for, não esquecerei. Seja como for, eu me lembrarei. Cicatriz, com todo o cuidado do mundo.